rap, o reggae seu irmão, tá ligado? Caminha junto, lado a lado. Em um pedaço de madeira, fez seis linhas com a caneta. Ali começava sua história, sua treta. Durante muito tempo, isso foi seu violão. Um neguinho sonhador que viajava o mundão. Sem sair do lugar, sem dinheiro pra comprar. Mas ele acreditava que o seu dia ia chegar. Enquanto nada acontecia, ele ia aprimorando na sua rima com sua rima. Vários versos e anotando, parecia real. O seu toque musical, do ré, mi, fa, sol, la, si, era sensacional. A emoção que passava com um pedaço de pau tirava lágrimas do homem que pensava que era mal. O seu som, sua canção, conduzia a multidão, amenizava a dor e alegrava o coração. Era um som imaginável, cheio de sentimento. Dessa criação revelou-se o seu talento. A sua mãe percebeu o seu dom, com muito sacrifício lhe comprou um violão. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Incendiava excursão, tumultuava a esquina. Conquistava a amizade dos meninos e das meninas. Fogueira, violão, cachoeira, trilha e mato. Tudo que sonhou estava sendo realizado. Mas um dia ele acordou e voou bem mais alto. Descobriu que a vida é bem mais que estar no palco. Sobre ele brilhou, sobre ele brilhou, sobre ele brilhou a luz do Criador. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Incendiava excursão, tumultuava a esquina. Conquistava a amizade dos meninos e das meninas. Fogueira, violão, cachoeira, trilha e mato. Tudo que sonhou estava sendo realizado. Mas um dia ele acordou e voou bem mais alto. Descobriu que a vida é bem mais que estar no palco. Sobre ele brilhou, sobre ele brilhou, sobre ele brilhou a luz do Criador. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Os olhos do menino brilhavam como a lua. Durante muito tempo ele foi o rei da rua. Até hoje. Zica mesmo.